triste. Passarinho de gaiola, eu te alimento com alpiste. A arte só consiste de pessoas chatas querendo dar palpite em suas ideias asas. Prefiro pôr do sol mais do que te ver pelada. Não me leva mal aqui, eu não sei fazer nada além de rap e algumas piadas. Em cima de um boom bap, nasce pão mal cortada. Ouvi seu rap é tipo mentira mal contada. Meu rap é tipo um mito, história repassada, história repensada pra cabeças pensantes. Do rap eu não sou nada, eu tô mais pra um aspirante. Não quero responsa agora, pois não sou elegante, muito menos bonito pra esses ignorantes. Eu sou mais transparência pra além da aparência, dividindo espaço e também experiência. Mas pra que levar a sério se eu tô na brincadeira? Nunca foi um mistério, eu só tô de bobeira, brincando com a arte. Tu não gostar faz parte, mesmo o ódio que mata é o mesmo que arde. Levantei estandarte, levantei stand-up pra que eu possa correr sem me afastar da margem. Tão pouco marginal, eu sou tão foda, pode me chamar de Sal Goodman.